quer compreender que breve Jesus Cristo nas nuvens vai descer para buscar aqueles que vivem obedecer e tem entendimento para a Bíblia conhecer. Ó judeus, ouve a minha voz, o meu evangelho está no meio de vós. Se não arrepender com esta pouca fé, eu vou destruir tudo igual nos dias de Noé. Está salvando, curando os doentes, resolvendo os problemas, usando muitos crentes. Irão ver se acalma o seu batalhão. Somente o Nazareno é sua libertação. Ó judeus, ouve a minha voz, o meu evangelho está no meio de vós. Se não arrepender com esta pouca fé, eu vou destruir tudo igual nos dias de Noé. Fala, grandes terremotos lá na Guatemala. O povo deste mundo vive a perecer. É o fim dos tempos, Jesus fala pra você. Ó judeus, ouve a minha voz, o meu evangelho está no meio de vós. Se não arrepender com esta pouca fé, destruir tudo igual nos dias de nós.